ZYD930, Rádio Musical de São Paulo Limitada, 105,7 MHz. Uma emissora da rede LC. Fone 2853122. Todas as noites, das 8 às 10, tem Anos Dourados na 75,7. Toda quinta-feira tem noite do flashback na Up and Down, lá na Rua Pamplona, 1418. Quinta-feira que vem. Tá bom? Elvis Presley, Love Me Tender, Bruce Channel. Hey, baby. Love me tender, love me sweet. Never let me go. Turned and walked away. That's the Anos Dourados traz agora Peter and Gordon, A World Without Love e Drifters, Up on the Roof. Agora não tem break comercial, os Anos Dourados seguem em frente com The Platters, Only You e Fats Domino, Blue Monday. Magic that you do, your 105,7, a sintonia finíssima do sucesso. E a sequência dos Anos Dourados com Dion, I Was Born to Cry, e The Herman's Hermits, There's a Kind of Hush. Viagem pra você que tá na estrada aí, hein? Mas fique tranquilo, amanhã a gente não tem Anos Dourados, mas tem domingo, das 8 às 10 da noite. Presente de Estadão e Up and Down. Depois do break comercial, grande sucesso do Procol Harum no Brasil, A Whiter Shade of Pale. Até já. 105,7. ZYD 930, Rádio Musical de São Paulo Limitada, 105,7 MHz. Uma emissora da rede LC. Fone 2853122. Vamos em frente com Anos Dourados. 105,7, a sintonia finíssima do sucesso. É fire de vez em quando, né? Procol Harum, A Whiter Shade of Pale e Diamonds, Little Darling. Oh, my own and never do wrong. To hold in mind your little hand, I'll know too soon that all is so grand. Please hold my hand. Musical FM, a máquina musical do tempo e os anos dourados. Um sucesso de 1958 para vocês agora. Bob Darin, Early in the Morning. Early in the Morning, é isso aí. Depois o Scott McKenzie cantando San Francisco. Well, you gonna miss me. Quinta-feira que vem tem noite do flashback lá na Up and Down. Quando você voltar, terça-feira, liga pra lá, 884-9245, faz sua reserva e bom baile pra vocês. Jerry Lee Lewis, sucesso dele de 1958, High School Confidential. E na sequência, você vai ouvir Vicky Dana, Red Roses for a Blue Lady. Get your bopping shoes for a jukebox blow the fuse. Everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Bopping at the high school hop. Bopping at the high school hop. Bopping at the high school hop. Rocking at the high school hop. Everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Come on, little baby, let me rock a little bit tonight. With the sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart will beat a rhythm and my feet are moving smooth and alive. Well, bopping at the high school hop, bopping at the high school hop, shaking at the high school hop, moving at the high school hop. Everybody bopping, everybody rocking, bopping at the high school hop. Now let's go. Jumping at the high school hop, been rolling at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Now let's go! Petula Clark, Downtown. The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were, and as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Baby.

Muito bem. Tem um break comercial e nós voltamos com as últimas quatro músicas selecionadas pela Claudete Siqueira. Nossos Anos Dourados de hoje, sexta-feira, véspera de feriado. Vai devagar na estrada, hein? Beber e dirigir não dá certo, né? Ou faz uma coisa ou faz outra. Depois dos comerciais, então, nós vamos ouvir Tremelos cantando Silence is Golden. Grande sucesso. Até já. 105,7. Atenção micro e pequeno empresário industrial. O Simpi tem boas notícias. Foi anunciada pelo senhor ministro da Indústria e Comércio a criação imediata da Coordenadoria de Micro e Pequenas Indústrias. Será o primeiro órgão do governo federal a atender exclusivamente aos interesses de nosso segmento industrial. A criação da coordenadoria atendeu à reivindicação do Simpi, formulada no último mês de dezembro. Com ela, abre-se a possibilidade das soluções mais rápidas para os problemas que afetam os pequenos empresários. É mais um avanço de nossa categoria que, somado à importante medida do governo Fleury em dezembro, permitirá à microempresa a exportação de seus produtos. Informe-se sobre esses e outros assuntos na Simpi. 852-5211. Avenida Rebouças, esquina com a Avenida Brasil. Ter uma conta no Banco de Boston significa que você não é apenas um cliente especial. Está muito acima disso. Boston Plus, o sistema definitivo de serviços. Tudo para você ter um atendimento individualizado e acesso a serviços e investimentos. Isso sem falar no prestígio de ser cliente do Banco de Boston. Boston Plus, um novo conceito de serviços à sua altura. Banco de Boston. Ponha nossa força para trabalhar por você. Foi em 1933 que Napoleão se injuriou. E combatendo com Fidel, a guerra dos canudos começou em Diamantina. Em Diamantina, Getúlio decretou a revolução. E partindo da Bahia com Stalin, cancelou a Constituição. E meu povo, foi Dom Pedro que gritou no Ribeirão. Os açúcares prejudicam a nação. Cagarem como da situação. Encarou o Cicel e os outros alemães. Essa história não tem jeito não. O poeta que fez essa letra é melhor começar a ler o Estadão. E meu povo, 105,7. 105,7, a melhor alternativa musical de São Paulo e os Anos Dourados. Don't Drink and Drive. Não se esqueça disso. Anos Dourados agora com Gene Lowell, Green Door, Tremulous, Silence is Golden. Oh, Musical FM, finalizando os Anos Dourados desta sexta-feira com Shepherd Sisters, Alone e The Artist, para balançar Sugar Sugar. what shall it love? I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue-tied young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care again. To you from Russia with love. Acabou-se. Boa noite, São Paulo. Acabamos de ouvir no 105,7 da Musical FM, Anos Dourados, com a apresentação de Jorge Lau. Oferecimento Up and Down e sua noite do flashback, Pamplona 1418. E Estadão é muito mais jornal. Musical.